5:54. Essa é a sua estação. Vanguarda Class. Esta é a sua ZYK 668, rádio emissora Vanguarda Limitada, em 1210 kHz, ondas médias. Sua Vanguarda Class. Sorocaba, São Paulo. Vanguarda Class. Quem liga, fica. Em primeiro lugar, Vanguarda Class 6:26. Flash Hour. Flash Hour. Os hits de volta. Só flashback. About it. 9 e 7. Vanguarda.